Daria minha vida a quem me desse o teu. Soprava nesse vento a minha despedida. Debaixo dessa terra não me interessa o movimento. Debaixo do cimento não tenho pressa, não há quem queira dançar. Mas se eu me levantar, ninguém irá saber. E o que me fez morrer vai me fazer voltar. Melhor ficar aqui, pra que mentir? Tem diferença. Mais cedo do que penso, vou desistir. Não há quem queira dançar. Deixo a chuva que derruba o céu lava. Daria minha vida a quem me desse o tempo. Soprava nesse vento a minha despedida. Debaixo dessa terra não me interessa o movimento. Debaixo do cimento não tenho pressa. Não há quem queira dançar. Mas se eu me levantar, ninguém irá saber.